ser colocado aqui hoje é, mesmo no suicídio, não morremos. Então, em outras palavras, mesmo nós tentando se suicidar ou se matar, é, mais vulgarmente falando, nós não vamos morrer. O que vai morrer é o nosso corpo físico. Isso aqui é um artigo que foi tirado da Folha Espírita, agora em dezembro de 2016. Quem escreveu é o W.A. Quinn, ele é presidente da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, lá de São Paulo. Então, ele costumeiramente, ele escreve um artigo na Folha Espírita e com motivos adversos, bastante variados, mas ele bate bastante na tecla sobre a questão do suicídio. Porque nós estamos ainda, e não é só no Brasil não ainda, nós estamos num mundo ainda, Brasil e outros países, onde o suicídio ele é tido ainda bastante como um grande tabu. As pessoas têm medo de falar de suicídio. É, tanto que é proibido ainda na rádio ou nos meios de comunicação, jornal, imprensa escrita e falada, é proibido quando se dá a notícia fúnebre de dizer que essa pessoa se suicidou. Porque a ideia primeira era de que alguém, escutando que alguém se suicidou, talvez abrisse as suas ideias de também se suicidar novamente, tentar se suicidar. Então, essa é uma ideia errônea, tanto que os psiquiatras, psicólogos, já concordam com isso, de que deve-se falar, sim, sobre a questão do suicídio. Crescem cada dia mais, eu não tenho estatísticas aqui, né? Mas cada dia cresce mais a quantidade de jovens adolescentes que partem para a morte pelas suas próprias mãos. A gente não sabe, mas a quantidade de jovens adolescentes, de pessoas de abaixo de 30 anos, que tentam, e muitos conseguem, ceifar sua própria vida através do suicídio. Então, a Casa Espírita, uma das principais diretrizes, educar, fazer com que o conhecimento ele chegue a todos, para que as pessoas saibam que o suicídio é somente a morte do corpo físico. Então, eu vou ler aqui para vocês duas perguntas bem simples do Livro dos Espíritos, né? Que Allan Kardec faz para os espíritos, e ele faz assim: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida, quer dizer, o homem tem o direito de se dispor da sua própria vida voluntariamente, querer se matar? Não. É bem categórica a resposta. Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Transgressão da lei divina. O suicídio não é sempre voluntário. Aqui ele coloca a questão de que o suicídio, às vezes, não é sempre voluntário. É claro que quando acontece o quê? Quando uma pessoa que não está em sã consciência, aqui ele coloca o louco, né? A gente não chama mais de louco, a gente chama de pessoas com problemas mentais. Quando ele tenta suicídio e consegue, ele não tem, digamos assim, tanto problema no pós-morte como aquele que é consciente. Então, a pessoa que às vezes é uma pessoa que não consegue ter os mesmos discernimento, a mesma maneira de pensar que nós, muitas vezes se mata e ela não sabe nem o que ela está fazendo. Enfim, podemos afirmar categoricamente que a morte não existe. Morre o corpo, a matéria, o envoltório físico. Jamais o espírito. Assim mesmo, cometendo suicídio, aniquilando nossa vida orgânica, continuaríamos a viver. Só que, se por acaso alguém tenta se suicidar para tentar resolver um problema que ele não consegue resolver vivo, ele não vai conseguir resolver esse problema, vai deixar o problema para os familiares. E ele vai criar um outro problema muito maior, que é a decomposição do corpo físico dele. É a maneira, é o tempo que ele vai levar novamente para poder reencarnar num corpo físico são de quando ele estava aqui vivo sem o suicídio. Quer dizer, um suicídio, ele atrasa praticamente 3 ou 4 encarnações na evolução humana. Sabendo sempre, sempre lembrando que nós, aqui como nós estamos hoje, nós estamos da melhor forma, nós estamos no melhor momento de nossas existências. Porque tudo evolui, não existe uma involução. Então nós, como estamos aqui hoje, nós estamos no melhor momento de nossas centenas e centenas de encarnações passadas. Esse é o nosso melhor momento. No momento em que nós, nesse melhor momento da nossa existência, seja ele com dificuldade, seja ele com tristezas ou com amarguras, com brigas, com isso, aquilo, bom, isso são problemas kármicos, que cada um vai ter que resolver da melhor forma possível, mas sempre com paciência, sempre com discernimento, com consciência, né? Mas, se nós tivéssemos que nos dar um tiro na cabeça, nós vamos regredir 5, 6, 7, 8 encarnações para nós voltarmos novamente daqui 150, 200 anos, sermos novamente corpos perfeitos que nem nós somos hoje. Para vocês terem uma ideia, para nós termos uma ideia sobre essa questão do suicídio. Alguns até se perguntam, mas por que que tem tantos jovens, né? Até tem a fotografia aqui de um cara agarrando os cabelos, é um cara jovem. Por que tantos jovens estão partindo para esse ato, né? Que esse ato, digamos, chamam um ato de coragem, porque pegar o revólver e te dar um tiro na cabeça, bom, eu diria que não é qualquer um que consegue fazer isso. E ao mesmo tempo é um ato de covardia, porque está tentando tirar sua própria vida para não resolver os problemas que vêm depois. Então ali não existe, eu diria que não existe mérito em nenhum lado e nenhum outro. O que existe é um crime duplo, de matar uma vida, de tirar a vida de uma pessoa e duplamente um homicídio qualificado, que é da própria existência, da própria pessoa. Então muitas pessoas, aqui explica o problema das depressões, né? Muitas pessoas, elas estão passando hoje, que nós estamos já naquela era de aquários, que estamos para entrar, saindo da era de provas e expiações e tentando entrar no, numa era de... como é que é? Uma era mais adiantada um pouquinho, né? Onde não existiriam tantas provas e tantas expiações. Mas só que a conturbação das mudanças, a conturbação de tudo isso que está acontecendo hoje, tem muitas pessoas que não aguentam e simplesmente entram em depressão. Bom, então existe a depressão que é por problemas químicos, por problemas de enzimas. Aí são pessoas assim um pouquinho mais velhas, que o cérebro já não consegue produzir aquelas enzimas que normalmente produziam no cérebro, e a pessoa, ela se sente depressiva, ela se sente triste. Mas isso aí é tratável. Deve se tratar a depressão? Claro que deve. Até existia uma ideia, alguns anos atrás, nas casas espíritas, sobre a questão de que a depressão era uma doença do espírito, portanto, tinha que curar o espírito e não mexer no corpo. Tinha que curar o espírito para depois o corpo se curar. Bom, mudou um pouquinho. Até o próprio grande Divaldo Franco fez uma palestra, parece que foi em Gramado, se não me engano, colocando a ideia da necessidade das pessoas se tratarem, sim, seja por problemas de depressões físicas, Isto é, depressões que vêm através da falta de enzimas, a falta de substâncias, e sejam depressões que venham por causa de obsessões, por problemas psíquicos, por problemas de relacionamento de família, ou que seja qualquer outro tipo de depressão. Todas elas são, sim, tratáveis. Com antidepressivos, claro. Existe até também uma questão sobre o preconceito das pessoas que sofrem de depressão e que elas não querem dizer para ninguém que estão com depressão, porque parece que elas ficam com vergonha. Mas a gente não pode esquecer que a depressão, o estresse e outra doença, que não me lembro qual é que é, são os males do século XXI. Então a gente tem que admitir que às vezes nós somos susceptíveis, sim, a problemas depressivos. E se a depressão não é tratada, podemos sim ser levados ao suicídio. E quando nós chegarmos perto disso, bom, aí a história, o furo é mais embaixo, né, gente? Então a gente escuta muitas vezes que pessoas que tinham fortunas, pessoas que tinham uma vida boa, pessoas que tinham um capital enorme, pessoas que estavam bem de vida e aparentemente bem com a família, com os filhos, com a mulher, e simplesmente encontram ela com uma corda no pescoço. Por quê? Não dava tão bem, não. Essa pessoa não conversava com ninguém. Essa pessoa não conversava com ninguém. Ela escondia. E isso é uma, assim, é algo maquiavélico. E ela vem levando, e chega uma hora que ela resolve levar a termo mesmo o suicídio. Então nós tivemos aqui há um ano e meio atrás a presença de um grupo que trabalha com essa questão do suicídio, né? CVV, se não me engano. Centro de Valorização da Vida, aqui em Caxias. Existe inclusive um número gratuito, que eu não me lembro o número, que eles trabalham na precaução, conversando com as pessoas. Então, as pessoas, quando têm problemas e que elas estão passando por esse tipo de problema, que pensaram já em se botar a corda no pescoço, elas ligam para esse número, eu não lembro, mas é a CVV, Centro de Valorização da Vida, tem em Caxias do Sul, inclusive tem um amigo meu que trabalha lá. Eles são voluntários, e qualquer dia da hora, qualquer hora do dia ou da noite, aquele número, se acionado, estará alguém lá no outro lado para atender e conversar com a pessoa. E segundo o que esse cara me falou, eu converso com ele todas as semanas, aí ele me pergunta como é que está o centro, pergunta como é que está o grupo dele lá do CVV, e ele diz, olha, Silvestre, diz ele, quantas vezes eu tenho certeza absoluta que naquele dia, naquela noite, porque tem horário das 8 às 10 horas da noite, eu evitei um ou dois suicídios. Só pela maneira com que as pessoas ligaram o telefone e depois da maneira em que elas desligaram o telefone. Entenderam? Então, isso aqui é uma coisa para as pessoas passarem adiante. Isso aqui não é tabu. Isso aqui não tem que ser tido como preconceito. Isso aqui tem que ser tido como uma espécie de conhecimento. Conhecimento. Um conhecimento que a gente deve levar para nossas famílias, para os nossos amigos, conhecidos. E se a gente sabe que talvez tenha alguma pessoa passando por esse tipo de problema, por que não tentar ajudá-la? É a nossa obrigação. É a obrigação do Centro Espírita passar esse conhecimento a todos nós. Obrigado.